Salvador, aqui na linha 224, pode voar de Luna? Principalmente TAP, o Xané 6224. 6224. Elcat 230, contact now, receive center, on frequency, 126 decimal 85, if unable, 125 decimal 45. 12685 or 125.45, American 230. Good day. Boa noite. Boa noite, nice trip. Sim, 707, desse mantenha 2000, desconsidere as restrições em pelo, reporte estabilizado no localizador. Autorizado o final do procedimento LS. Teste 2000, sem restrições, sua reportagem estabilizada LS, azul, 2707. Chegou o 1-1-7-0, para o 60, senhor, manda identidade, desça aí, mantém nível 050, via chegada para o médio 1, aguarde final do procedimento LS X-Ray, o 1-1-7-0. 60-0-5-0, para o médio 1, para o médio 1, pode voar no rumo de TAP, o 1-1-7-0. Vai estar, obrigado. Vou, Duna. O Xané 6224, vou e Duna, desse mantém 3000. Duna, 3000, o Xané 6224. Controle de Salvador, boa noite. Tem que dar o vídeo. Tem 232 para 170, Corona 970. Corona 970, sem identificação, desse mantém nível 060. Via chegada para o médio de 1, na guarda final do procedimento LS, X-Ray. Corona 970. Corona 960, comédio 1, final LS, X-Ray 190, para o voo 1970, identificado. Estabilizado LS, Azul 2707. Azul 2707, complexo final do procedimento, chame Torre 1118, decimal 95. 295, Azul 2707, boa noite. Ativo 1895, boa noite. Oi, Salvador, boa noite, Azul 2707, estabilizado LS. Azul 2707, ajuste altímetro no 095, pouso autorizado, pista no 0, vento 1,60 graus, 1,0 nós. Livre pouso, Azul 2707. Estamos modulando simultaneamente. Tracker. Eu não consegui copiar ainda, foi tá bastante ininteligível a transmissão, ok? Autorizado 3015, cancelado de som em TAP, voo 1170. Ah, agora sim, sim. Está despachado via mail. Está despachado. Controle. Vai em água, hein? Autorizado, voo 1170. Ei, direto, dona 060, nível, voo 1970, muito obrigado. Opa, vamos melhorar aqui, tem dois aqui. Voo 1170, autorizado, dona, voo 1170. Dona, voo 1170. Voo 1970, voo 1970, autorizado também, dona. Poxa, 970, direto, dona, até o 060. Autorizado agora até a altitude de 4.000, ajustado em 1015, Gol 1970. Ok, 4.000, 1015, o Gol 970. Mantém pista no zero. Uma aeronave da Azul ali, mantém pista no zero, 6313. estabilizado, né? IA-2-4, chinelo. Complete final do procedimento, chame torre 118, décimo 95, chanel 6224. 6224. Azul 2707, solo 38, libera próxima direita e chame solo no 219. Libera na Fox 219, boa noite. Força, Salvador, chanel 6224, estabilizado, final do ano 0. Chanel 6224, ajuste no 095, continue aproximação, guarde pista livre. Guardando pista livre, 6524. Chanel 6313, autorizado decolagem, pista no 0, vento 150 graus, 08 nós. Livre decolagem, pista no 0, 6313. Sono. Gol 1970, desce e mantém 3000, gol 1970. Para 3000, gol 6224, autorizado pouso pista no 0, vento 160 graus, 08 nós. Livre pouso, chinelo 6224. O chinelo 6313, decolado às 39, chama o controle 119 decimal 8. 198, obrigado, bom trabalho, 6313. Salvador 6303, decolou na sua escuta, boa noite. Boa noite, o Xanel 6313. Contato na decolagem, suba e mantém nível 360, suba via, saída São Voo 1. Solicita voar direto São Voo Leda, senhor. Autorizado direto no rumo de Leda. Direto Leda 6313, obrigado. Chanel 6224, solo 41, libere na Foxtrot, chame solo no 21-9. Foxtrot 219, 6224. É possível voar a moto, não? Chanel 6313? Mais coordenação com o centro, Chanel 6313. Obrigado. Chanel 6313, autorizado direto Ugnave. Ugnave, muitíssimo obrigado, Chanel 6313. 1170, complete o procedimento, chame torre 1-1895. Agora 1970, desça e mantém 2000 autorizado, final do procedimento ILS. É, descendo para 2000 autorizado, procedimento ILS, voo 1970. 70 graus, 109, voo 1170. Voo autorizado, descendo 0, voo 1170. Zero, complete final do procedimento, chame torre 1-1-8, decimal 95. Vai, conseguindo o procedimento, chama a torre 1-1-8, decimal 95, 1-9-7. Oxalá 6313, chame Recife agora, na frequência 1-2-5-1, alterna 1-2-3, decimal 8. 1-2-5-1-2-3-8, 6313, obrigado. É. Salvador, boa noite, é o voo 1970, estabilizado, LS, aqui tem 1-0. Voo 1970, boa noite, ajuste altímetro 1-0-1-5, aguarde pista livre. Ajuste altímetro 1-0-1-5, aguardando pista livre, voo 1970. Voo 970, autorizado pouso pista 1-0, vento 1-60 graus, 07 nós. Voo 970, 970? O 970, pouso autorizado, pista 10, vento 160 graus, 07 nós. Autorizado, pouso 90, pegou no 970. Rua 970, no solo espaço 9, libera para cima direita, segue na minha escuta, via Alfa, reporte antes da Juliette. Bruna Fox, segue na Alfa na minha escuta e reporte antes da Juliette com 970. Voo 970, autorizado Juliette, portão 09. Juliette, no portão 09, voo 1970. 123, informação isso, passo 250, autorizado até 160. Polo 723, sem identificação, desce aí, mantém nível 050, via chegada Bomed, então, via chegada bom, frequente procedimento LS X-Ray, ajuste no 015. Polo 723. Desce até o 050, via chegada Ponte, 1015, guarda minha LS X-Ray, 723. No 723, desça até 2000, ajuste no 015. 2000, ou no 015, ou no 723. Salvador, Xenere 6224, solicita Aracaju, nível de voo 230 com informação alfa. Xenere 224, aguarde Costa, informação alfa, confere, aguarde Costa, 6224. Aguardando a transmissão com porte chiado no fundo. Europa 084, boa noite, stand by copy. Boa, chama 224.4. Pronto, copy, 6224. Sistema 224, autorizado, Salvador, Aracaju, Serra Bravo, Alfa Romeo, eu ia a rota do plano, Whisky 33, nível de voo 190. Decola pista no zero, no perfil da saída Conde. Transponder 5570, controle 119.8. Chinelo 6224, autorizado Aracaju, conforme rota do plano. Decola da 10, Conde, nível de voo 190, 5570 no transponder, controle 19.8. Quero via Whisky 33. Whisky 33, 6224. Correto, eu posso contra o Chinelo 6224. Reportar 6224. Europa 08 for copy, Europa 08 for, wait for copy. Europa 084, right, copy. Right, copy. Europa 084, clear to Lima, Echo, Mike, Delta, via Europa Zulu 17, after that as your flight plan route. Flight level 370, Puka departure, Papa Uniform, Charlie Alpha, Puka departure, and Kaiju transition. Take off runway 10, after departure, first left turn. Call code 5572 and Salvador Departure Control 119.8. We have destination by Aperture 17, by level 370, book a departure, transition schedule. Runway 10 after take off left heading, call 5572 control frequency 119.8, Europa 084. Correct, Europa 084, come ready to push back and set up. We are ready for push, Europa 084. Salvador, Europa 084, we are ready for push. Clear, push and start, Europa 084, come ready to taxi. Salvador, passaredo 2224, informação Alfa. Passaredo 2224, recebendo identificação, reporte para descida. Vou direto ETAP, para interceptar a chegada Bomed 1. Aguarde o procedimento LS X-Ray, ajuste no 095, passaredo 2224. I-15 na ajuste, identificado, chamará a descida, voando ETAP, o 2224. Salvador Europa 0-8-4, ready for taxi. Europa 0-8-4, clear taxi via Minipon and taxi India until holding point runway 10. There car, my car report for takeoff, ready for takeoff, 281015. Begin the frequency for the next frequency, please. Ok, maintain my frequency aqui on hold point to report red for takeoff. Roger, we'll report for takeoff and clear my name for actually India and holding point at 1310, we'll go back to the report. Dois, três, complete final do procedimento, chame torre 118 decimal 95. 1895, complete 23. Voo no 723, ajuste altímetro no 0 no 5, pouso autorizado, pista no 0, vento no 60 graus, 08 nós. Autorizado, pouso na 10, gol 1723. Europa 084, maintain position. We maintain position, Europa 084. Passaria do 2224, ideal de descida. Desce mantém 3000, ajuste no 015, passaria do 2224. 3000 com 1015, o 2224. Europa 084, clear to ANAP and wait runway 10. Clear to ANAP and wait runway 10, Europa 084. Oceania 224, me escuta? Homem 224? Afirmo, comandante, o senhor tem um estimado para pushback? Em 10 minutos, Homem 224. Excelente, obrigado. Bono 723, no solo 24, libere Foxtrot, segue táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, mantendo a frequência 23. Europa 084, clear takeoff runway 10, wind 160 degrees, 10 knots. Clear takeoff runway 10, Europa 084.